impedir, como um troveiro antigo, a esmola de um sorriso, a esmola de um olhar. Oh, oriental mulher, que eu abençoo e sigo, oh, palmeira, oh, fregata, a fugir no alto mar. Quero ver-te perder, rumorante de sedas, garça da lua, senhorial como as rainhas. Quero morrer no olhar onde a minha alma enredas, que é negro como as abertas de andorinhas. Negro sonhando, ai.